sexta-feira, lockdown, não tem nada pra fazer. Dei um salve na novinha, revoada no AP. O DJ que tá no toque, as amigas sem calcinha. Descendo, rebolando com carinho na minha pica. Descendo, rebolando com carinho na minha pica. Descendo, rebolando com carinho na minha pica. Coisa linda, tô doidão, ela tá doidinha. Menina esforçada, talentosa com a língua. Menina esforçada, talentosa com a língua. Menina esforçada, talentosa com a língua. Coloca a bala na água, deixa de sofrer. Coloca a bala na água, deixa dissolver. Tu vai ficar feliz, tu vai sentir prazer. Tu vai ficar feliz, tu vai sentir prazer. Tu vai ficar feliz, tu vai sentir prazer. Escuta esse som, sente essa brisa. A noite vai ser longa, melhor fora da sua vida. A noite vai ser longa, melhor foda da sua vida. A noite vai ser longa, melhor foda da sua vida. Relaxa o corpo, se solta menina. Que depois do baile eu vou te encher de pica. Que depois do baile eu vou te encher de pica. Que depois do baile eu vou te encher de pica. Que depois do baile eu vou te encher de pica. Que depois do baile eu vou te encher de pica.